Para o táxi, eu tenho piscina 393, está com 69 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, alterna rede. Poderia confirmar pessoas a bordo, VIP 5393? 69. 5393, está autorizado o táxi, pode pôr ingresso no pátio principal? Portarei, 5393. No 604, Fortaleza 370, sente agora o instante, cópia. Janta, próximo, saída do pátio, 5393. 5393, autorizado ingresso no pátio principal, vai taxiar via Índia e Alfa, no ponto esperado 10 Torre, 1-895, QNH 10 no 1, boa viagem. 10-95, boa espera, obrigado, boa noite. Gol no 604, Fortaleza 370, pronto. Fortaleza 370 autorizado, vira o peso 119, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Fruti, controle 1198, acione 5510. 35393, a linha decola pista 10, o vento é de 070 graus com 99. A linha decola 5393. 604, regimento correto, resposta pronta para congestionamento. Chegou 1889, está com 107 a bordo, tem 4 horas de nosso segundo alterna Campinas. Campinas alternando, autorizado o táxi via parte principal, Índia e Alfa. Pode esperar da 10, Torre 1-895, QNH 10, 1-1, boa viagem. Táxi via parte de Alfa, pode esperar 1895, pode esperar 10, 1-1, 1-1-8-8-9. Pode manter 210 na descida, ajudará no sequenciamento. Sim, a gente manterá 210, se preferir pode manter até, até menos. Ou se preferir também, a gente tem condição de descer com 240 nós. Sim. Ok, 210 na descida está bom, o 5595. Confirma para o 5595? Mantenha 210 nós na descida. 210, gente. Colossos 48, controle 198, por gentileza. 198, boa. Controle, muito boa noite, trip 5592. Confirme, 5393. Positivo, agora acertado, 5393, trip. 5393, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível 190, sai da PUCA. 90, sai da PUCA. 5393. Europa 083, send it to 2000 feet at 71011. 2000 feet at 1011, Europa 083. Para o ponto de espera da 10, está livre, reposta táxi. Nosso passageiro aeronave da Gol, autorizado para o feedback aeronave, reposta para o táxi, na 6303. CIF, onde são pessoas, seu amigo próprio? Ok, aguardo. Guardando, muito obrigado. Série 2224. Na sua escuta, 2224. Chame agora o Centro Recife, no 2685. 12685 com o Recife, agora boa noite. Torre de Salvador. Boa noite, no 889, quanto espera nós, certo? No 889, ali em decola pista 10, vento é de 070 graus com 89. VLA e decola a cabeceira 10, no 889. Bom, sim, ajuste altimétrico 0111, assim a unidificação. Ciente para o 050, ajustado 1011. Identificando o Rio 5972. 5515, completa a redução para 200 nós. 200 nós, 5515. Cinco, seguirá tráfego 2 horas, 10 milhas, Alfa 332, cruzando 060 para 2 mil pés. Avisou com tráfego, 5595, ciente. E o 5972, redução para 220 nós. 220 nós e o 5972. A 3398, essa é a identificação, Mari, desce para o nível 050. Identificou, Mari 50, 3398. Decolagem 53, controle 119.8. 19.8, gol 189, boa noite. Saque do China 63, 46 a bordo, fora de 12, alternando para a saída da El. Gol 189, contato radar, suba para nível 360, saída da El. 360, saída da El, gol no 889. Número 3, 6303, no 30, tá? Via Índia Alfa, no ponto esperador 10, torre 1895, QNH 1011, no boa viagem. 01, já é uma torre 295. Tropa 083, clear ILS final approach, report step shock line. Clear ILS 10, Europa 083. É só que no próprio parte 3 só fica atento à movimentação aí, por mim não há problema. controle 355-5 após pelo autorizado ILS. 355-5, desça para 3 mil pés, ajuste no 011, aguarde autorização para ILS. Ciente, então após pelo, continua na proa 248. 355-5, após pelo, vou ir na proa de duna apenas aguardando autorização para final ILS. Ciente, 5-5-5. 070-0808. Rapa 083, complete approach, contact tower 118.95. Complete approach, 118.95. Trip 5515, desça para 2 mil pés, Duna autorizada ILS, reporte estabilizar. Mil, Duna está autorizada ILS, 5515. Rio 5972, desça para 3 mil pés, ajuste na 011. Para 3 mil, ajustado no 011, Rio 5972. Continue approach, stand by vacating runway, winds now 080 degrees, 08 knots. Report landing gear, down and lock. Aqui é down now, continue approach, 080. Mari 10050, gol 9278, pode voar direto, tá? Mantenha a chegada, número 5 na aproximação. Sim, mantém perfil, gol 9278. Controle trip 5393. Prossiga. Por enquanto podemos voar direto à Rússia. Mantenha a saída, aguarde coordenação. Guarda, só poder confirmar os tráfegos que estão aí essenciais, não? Negativo, tráfego trip 5393. Apenas temos que aguardar autorização para o centro Recife para se voar na área de deles em Aracaju. Ok, sim. Guardando. Já foi feito um pedido anteriormente, já há uns 7 minutos atrás, e estamos até agora aguardando. Obrigado, senhora, estamos aguardando. Estou autorizado, chama transfer táxi. Autorizado, chama táxi de azul, 4293. 083 clear landing, runway 10, winds 070 degrees, 9 knots. Clear to land, runway 10, Europa 083. Puxanê 6313, decolada 58, chame controle 199.8. Puxanê 6313. Salvador, boa noite, Puxanê 6313. Puxanê 6313, contato radar, sou para nível 360, saída Dael. 360 Dael, pode voar Dael? Prezado, Dael. Prezado, Dael, Puxanê 6313. Gol 1889, chame Recife 125.1. Tá, pedindo com o 1889, chama Recife 1251, 1251. 1251, gol 1889, boa noite. Boa. E o 5972, desce para 2 mil pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Para 2 mil, ILS chamará Rio 5972. Afinal, já avisou com 10, trip 5595. Trip 5595, chame torre 118.95. 105, grato, boa noite. Boa. Rodou, boa noite, o trip 5595. Trip 5595, tráfego avistado, continue aproximação, aguarde pista livre, vento no momento 080 graus, 09 nós. Número 2 para pouso, confirme baixado travado. Chá de travado. Sim, trip 5595, aguarde autorização de curso. 5-5, aguardará. Trip 5393, voe Aracaju. Silvan Chico, agora quase praticamente já em Jamos, vamos voar Aracaju. Muito obrigado aí pela rapidez e coordenação. Call ground frequency 121-19. Ok, Joaquim, to the right and 1219, Europa 083. 083. Europa 083, taxi via Alpha Juliet Gate 10. Alpha Juliet Gate 10, Europa 083. Desça para 2000 pés, ajuste na 011. Pouso pista no 055 no 5. No localizer Rio 5972. Rio 5972, reduza para a aproximação final, chame a torre 118, decimal 95. Vento 1895, Rio 5972. Solo Salvador, azul 4298, pronto para o táxi, 74 a bordo, 3 horas e 20, ao certo, Salvador. Azul 4298, táxi Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95. Ajuste no 011, uma boa noite. Táxi Índia Alfa, na ponto de espera, chama a torre 295, azul 4298, muito obrigado. Pouso, vento no momento 070 graus, 092. Ciente, Rio 5972. Azul 4298, ponto de espera da 0 pra. Azul 4298, mantém ponto de espera. Tem que ponto de espera, azul 4298. Flip 5515 no solo 04, livre direita, chame solo 21 decimal 9. Direita, solo 219, 5515. Livrando 35595, táxi via Alfa e Juliette para o pátio 3. Táxi Aquilo está fechado. Gente, Alfa e Juliette para o pátio 3. 5972, livre pouso na pista no 0, vento 070 graus 092. Gente, Rio 5972, autorizado pouso. Freire Salvador, muito boa noite, é o Xamé 6224, está passando nível 185 para o 150. Xamé 6224, chega da Mari, desce via para 2000 pés, ajuste no 011. Gente, desce via Mari para 2000 pés, ajuste 10111, Xamé 6224. 6313, chame Recife, ano 251. Recife 251, chame 301. 972, na sala 06, ele vira direita, chame só 11, 1199. Mil com 1011, igual 9278. Rio 5972, táxi Alfa, Juliette, para a posição 10 do pátio 3. Juliette. 4298, autorizado a decolar, pista 10, vento 080 graus, 09 nós. Autorizado a decolar, pista 10, azul 42, 09. Localizador avisando, 3398. 3398, chame torre 118 decimal 95. Boa noite, 98. Vou na 076, chega da mar e dessa via para 2000 pés. Ajuste o na 091. 2000, vou na 076, pode passar. Mantenha a chegada até a ETAP, pode estar autorizado 366. Estou passando em da Serra, trem baixo para baixo. 3398. Livre pouso pista 10, vento 080 graus, 08 nós, altímetro no momento 10111. M11, livre pouso na pista 10, 3, 3. Azul 4298, decolado ao 09, chame controle 119 decimal 8. Controle 119 decimal 8, azul 4298. Controle Salvador, azul 4298, 1500 pés na saída Momo. Azul 4298, contato radar, sua para nível 300, saída Momo. 300 na Momo, azul 4298. Nova Dota, 3178, boa. Tan 3178, chega na mar e desça via para 2000 pés, ajuste na 011. Via para 2000, 011, chegada mar, Tan 3178. Três nove oito no solo, as 1-1, livre à direita, chame o solo 2-1-9. Vai chamar 1-2-1-9, livrando à direita, o TAM 3-3-9-8. Estabilizado, gol 9. Vou restar o 9-2-7-8. Gol 9-2-7-8, chame torre 1-1-8-9-5. 1895, gol 9278. Saulo Salvador, boa noite, é o TAM 3398, o Pozão livrou. 78. Gol 9278. Livre pouso, pistão no 0, vento 070 graus, 1-1-9, confirme baixado travado. Abriu, baixado travado, gol 9278, livre pouso, 1-1-0. Autorizado ILS X-ray pista 1-0, reporte estabilizado. Autorizado ILS X-ray da 1-0, reportará estabilizado, chame 6224. Controle Salvador, boa noite, é o TAM 3305, informação I. Passando 190 até 1150. TAM 3305, chega da mar e desce via para 2000 pés, ajuste na 011. Azul 298, chame Recife, 2085. Recife 2685, azul 4298. Azul 9278 no solo, azul 5, livre direita, chame solo 21-9. Direita, solo 219, igual 9278. Salvador, boa noite, gol 9278, libra direito. Boa noite, gol 9278, táxi via Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette, portão 08, gol 9278. Estabilizado no ILS X-Ray, pistão 1-0, Oceaner 6224. Oceaner 6224, complete aproximação, chame a torre 1-1-8-9-5. 1895, livre aproximação, 6224. Gol 1076, reduza para 200 nós, livre ILS, reporte estabilizado. 3305, redução para 220 nós, número 4 na aproximação. 220, número 4, 3305. Gostado, travado. Reportará, 6224. Baixado, travado, 6224. 6224, livre pouso, pista 10, vento 080 graus, 099. Livre pouso no 0, 6224. Aliás, gol 9076, baixar a tela. Gol 076, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 895, gol 9076. 3178, autorizado ILS, X-Ray, pista 10, reporte estabilizado. Autorizado X-Ray, chamar estabilizado, tá 3178. Ponto de espera 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10, 111. Uma boa noite. 224, no solo de 20, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Livrando à direita, chame solo 119, 6224. Solo Salvador, boa noite, Oceaner 6224, livrou a pista. Boa noite, Oceaner 6224, táxi Alfa Juliette, gate 01. Alfa Juliette 016224. Torre do 1076, baixagem travada, final da baixa. Do 1076, livre pouso, pistão 10, vento 070 graus, 99. Livre pouso, 90, gol 076. Meia 5972, Galeão, temos autorização para pronto para 4? Rio 5972 para Galeão, autorizado nível 320 via Aperuísque 50. Decolagem da pista 10 com primeira curva à direita. Na saída da EL, Leda. E após Leda, voa direto Eudes. Controle Salvador 119.8, Torre 18.95. Aciona 5536, Rio 5972. Rio 5972, correto? Chame pronto para pushback e saneamento. Zero 04, autorizado ali, mantém cabeceira no 0. 076 no solo aos 23, livre à direita, chame só 121.9. Lisou, até 3178, lisou com a pista. Tá 3178, complete aproximação, chame torre 118.95. 18.95, obrigado. Então, 3305, autorizado ILS e aposta estabilizado. Autorizado, deixamos estabilizado, 3305. Vou no 076, táxi Alfa Juliette, gate 02. Alfa Juliette 02, vou no 3178. 3178, tráfego avistado, continue a aproximação, aguarde vista livre, o vento no momento 080 graus, 099, reporte baixado, travado. Baixou e travou, aguardando pista livre, 3178, da TAM. 11, 0019. Livre pouso, pistão 0, vento 080 graus, 099. Livre pouso, tá 3178. 604, decolado 226, chame em controle 119.8. 198, boa noite, voo no 604. Controle, boa noite, voo no 604. Voo no 604, contato radar, sua para nível 370, saída Momo Frutti. Ok, 370 na Momo, voo no 604. Localizado, TAM 3305, visual, uma vez. TAM 3305, complete aproximação, torre 118, decimal 95. 1895, muito obrigado, até logo. É. No 78, no solo de 28, livre de direito, chame solo no 21, decimal 9. 219, TAM 3178. Torre Salvador, boa noite, é o TAM 3305, passando externo, estabilizado, visual. TAM 3305, tráfego avistado, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento no momento 080 graus, no 29, confirme baixado travado. Confirmo, baixado travado. Cliente, aguarde autorização de pouso, TAM 3305. Aguardando autorização 3305. Solo, TAM 3178, livrou, não se escuta. TAM 3178, táxi via Alfa, Juliette, posição 5 do pátio 3. Vai ingressar via Juliette para o pátio 3. Posição Alfa, Juliette para o pátio 3, na posição 5. Ingressará via Juliette, TAM 3178. No 604, pode voar a posição. Copo. Mantenha a saída, Gol 604. Mantenha a saída, 604. Whisky Yankee Papá, confirme pouso na pista 90, pista 97. Whisky Yankee Papá, aguarde. Tango Whisky Yankee Papá. Sob vetoração para separação de tráfego, curve à esquerda na proa 360. Limite é o QD Mike 101 de Simbra. 31, vai direito, 19, obrigado. 01 de Simbra. Salvador, boa noite, é o TAM 3305. Boa noite, TAM 3305, táxi via Alfa, Juliette para o gate 06. Alfa, Juliette para o gate 06, 3305. Solo, Salvador, o TAM 3178, confirmando, a gente ingressa no pátio 3 para a posição 5 do pátio 3, confirmado? Afirmativo. apenas confirmando para o ISC e aqui Papá, nesta proa restrito com qual altitude? Descida está autorizada até 3 mil pés, Whisky, Yankee e Papá. Permissão na proa norte até 3 mil está autorizado, Whisky, Yankee e Papá. Portugal 019, descend to 2000 feet, QNH 1011. Now for 2000 feet, 1011, call 019. Gol 1604, chame Recife 12685. 2685, 604, obrigado. Região 06, tem livre decolagem do pátio 3, curvando à direita com proa do farol de Itapuã. Reporte quando fora do solo, vento no momento 070 graus, 10 nós. Nove, dois, oito, sete, pronto para corte? Um, nove, dois, oito, sete para Guarulhos, autorizado nível 360 via Upper Zulu, 16. Até Brava até o Zulu, após passar conforme rota do plano de voo, decolagem pistão a zero com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge. Controle Salvador 119 decimal 8, torre 98 decimal 95. Aciona 5546, gol 9287. Região 06, prossiga. Você falou do pátio 3, ingressou no litoral, está cruzando agora o eixo da 97. Está prosseguindo 500 pés de Borondina. Gol 9287, me pronto para o desconexionamento. Whisky Yankee Papá, na proa de Duna. Afirmo, Duna, 3.800 Papá. Dado nível 360, via Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após conforme volta do plano de voo, decolagem da pistola 0, com primeira curva à direita. Na saída da El, Leda, pós Leda, Bridge. Controle Salvador, 19, decimal 8, torre 18, decimal 95. Aciona 5544, gol 1074. Roger, runway 10, Portugal. 01. Oi, boa noite, Sané 62. Ouro 2, passa o 235. Até o 150 para prosseguir. O Sané 62, 12, chega na mar e desce para nível 050. 050, 12. Chanel 6224 para Aracaju, autorizado, nível 190, decolagem pistão a zero, com primeira curva à esquerda na saída Puca, Jamo, após Jamo direto Aracaju, controle Salvador 119, decimal 8, torre 18, decimal 95, aciona 5537. O Chanel 6224. Puca, após Puca, posição Jamo. Juliette, Alfa, Mike, Oscar e após Jamo, direto Aracaju. Sim, estou contando 109.0. 119 decimal 8, o controle, torre 118 decimal 95. Sim, cruzada 1190, decola da 10, primeira curva esquerda, saída PUCA, transição Jambo. Controle 119, decimal 8, transporte 5537, chame 6224. Chame 6224, chame pronto para o feedback de acionamento. Chamará 6224. Total 9908, pronto para cópia. Pronto. Total 9908 para Guarulhos, autorizado nível 320, via Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após prosseguir conforme a rota do plano de voo. Decolagem pistão na zero, com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, após Leda, Bridge. Controle Salvador 119.8, Torre 118.95. Aciona 5541. Total 9908. Então autorizado para Guarulhos, nível 320. A rota Up Zulu 16 até Belo Horizonte, após conforto, decola da 10 com curva direita, da El Leda Bridge. 119.8, controle 102.952.41, transponder total 9908. Total 9908, correto. Chame pronto para o feedback de acionamento. Vamos lá. Zó Mondino 06. Frequência livre, 06. Já volta. Estabilizou o IADS da 120, passando Duna, o Iciente Papá. Iciente Papá, Ciente Chame Torre, 118, decimal 95. Torre 18, 95, Iciente Papá. Trail 019 on grounded 43, leaving right, Call ground frequency 1121-19. I'll take the left one, 119, about 0-19. Salvador, Papatango, Uísque, e aqui Papá, está estabilizado no DLS da 1-0. Uísque, aqui Papá, continue a aproximação. Confirme mudança de regra de voo. As intenções estão na curta de 3 milhas para seguir para pouso na 1-7 com base direta. Gente, Uísque, aqui Papá, reporte passando o marcador externo para cancelamento das regras. Afia, reporta passando externo para cancelamento e sem papá. Number, boa noite, Portugal 0-1-9. Portugal 0-1-9, taxi via Alpha Juliet Gate 1-1. Alpha Juliet Gate 1-1, Portugal 0-1-9.